Vou passando na calçada, olho para aquela loja, lembro quando eu conheci você, menina. Dentro de uma vitrine, ajeitando um manequim, eu tremi quando você, menina, olhou pra mim. As lembranças são tão lindas, os momentos que passamos, a saudade bate forte no meu coração. Olha, menina, sinto falta de você ali. Aquela vitrine não tem graça sem você e nem o manequim. Menina da vitrine, deixa eu ser teu manequim, pra você me fazer carinho e dar teu amor pra mim. Menina da vitrine, vem me dar teu coração, juro te fazer feliz, és meu amor, minha paixão. Exclusividade, Estúdio 3D. Vou passando na calçada, olho para aquela loja, lembro quando eu conheci você, menina. Dentro de uma vitrine, ajeitando um manequim, eu tremi quando você, menina, olhou pra mim. As lembranças são tão lindas, os momentos que passamos, a saudade bate forte no meu coração. Olha, menina, sinto falta de você ali. Aquela vitrine não tem graça sem você e nem o manequim. Menina da vitrine, deixa eu ser teu manequim, pra você me fazer carinho e dar teu amor pra mim. Menina da vitrine, vem me dar teu coração, juro te fazer feliz, és meu amor, minha paixão. Menina da vitrine, deixa eu ser teu manequim, pra você me fazer carinho e dá teu amor pra mim. Menina da vitrine, vem me dar teu coração, juro te fazer feliz, és meu amor, minha paixão, és meu amor, minha paixão, és meu amor. Minha paixão.